Está tão fria, chove lá fora, e esta saudade enjoada não vai embora. Quisera compreender por que partiste, quisera que soubesse como estou triste. E a chuva continua mais forte ainda. Só Deus sabe dizer como é infinda a dor de não saber, saber lá fora. Onde estás? Como estás? Com quem estás agora? Saber, saber lá fora, onde estás, como estás, com quem estás, agora, agora.